Pois é, a gente, primeiro título de salão, o Gurizada acostumado a jogar campo, né? A gente tá no primeiro salão, graças a Deus, primeiro a gente já teve a oportunidade de ser campeão. E agora a gente tá brigando o resto do ano aí, nos jogando pedrinha, que a gente já vai disputar o mata-mata, toda a partida. E agora no próximo aí que a gente vai estar entrando numa jala, e em seguida no campeonato do Bolinho, já dia tradicional do Novo Horizonte. Beleza? Muito obrigado.